470 da APA Cristã, Batismo. Abra sua APA Cristã no hino 470 e louvemos ao Senhor. Tua graça, Deus amado, vem agora conceder aos que vão ser batizados, dando Espírito e poder. Com o teu Espírito Santo, estas almas vencerá, dá-lhe vida e novo canto, pra tua glória conquistar, a fim de pra ti viverem mortos para o mundo estão, para o Espírito receberem, dá-lhe puro coração. Com o teu Espírito Santo, estas almas vencerá, dá-lhe vida e novo canto, pra tua glória conquistar. Com o Espírito poder dado, vem, ó, vem já batizar os que hoje